CPF, informação Mike, confere, sempre aprovado 240. Copia, guarda coordenação 220. Autorizado Ilhéus, nível 240, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda e após direto Ilhéus. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-0-2-0 no transponder Oceaner 6327. Portão 1, chama pronto para o estacionamento, Oceaner 6327. Boa tarde, tá com TV Alfa Juliette 62, portão. Alfa Juliette 62, na 3, na 6. Taxi via Indy Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1, 1-8, decimal 9-5, o ajuste 1-0 no meio, bom voo. 16, ele está no ponto de espera, Torre 295, no 649, obrigado e boa tarde. Salvadora, 8487. Boa tarde. Axel 8487, boa tarde. Taxi via Alfa Quilo, Pate 3, atento ao sinalizador. Pate Quilo pro Pate 3, Axel 8487. Alexei, chame Torre 1 no 8 decimal 95 para instruções de pouso. Salvador, boa tarde, 339, da UFS, decisão no 60, informação mais. Sub 5726-5729, estou em identificação. Você se mantenha 4 mil pés na chegada Bonfi, ajuste no 0 no 6. 4 mil na Bonfi, no 0 no 6, alguma possibilidade de voar pelo? Mandante, praticamente você já está na proa de pelo, mas se quiser voar, está autorizado. Na verdade, eu vim de Duna. Não, Duna não é autorizado não. Agora, certo não. Bravo que Luiz, que mantém-se em condições visuais, reporte Farol da Barra. O Serra prossegue via corredores em condições visuais, você vai fazer TGL em Valença? Sim. Condições visuais, frequência livre via corredores, Golfo Serra. Autorizado, reporta ataque, são 3155. Follow the ground, Ocean 6321, request to push in, start up, position 13. Ocean 6321, number 2 in the set, stand by. Stand by. Gol no 649, boa tarde, 2300 na sua escuta. Boa tarde, gol no 649, sobe o nível 240, passar por radar, tem que ser vigilante. 240, subindo, 649. Tangra 217, completo final, chame torre em 118, decimal 95. Correndo no 895, ter 2 anos 7. Sem da Avianca, finalizando o puxo no 04. E no ponto de espera, chama a torre 118, decimal 95. Ajuste no 096, amor, voo. Entrega Avianca, 11895, ponto de espera. Obrigado, 3095. Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no meio, um bom voo, Oceaner 6327. Oceaner 6321, clear to set up and push, report to for taxi. Report for taxi, 6321. Voador, boa tarde. Azul 4065, Liga 360 para Campinas, 98, tem reclamação mais. Azul 4065, boa tarde, formação agora em curso a November, apenas mudança no QNH no 0 no 6, Campinas, autorizado nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta uppers do Lua no 6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8 e aciona 5045 no transfondo. 14065, autorizado no 360, assistindo 010, subida da El, Leda, após Bridge, na Upper Zulu 16. Chamará controle 1208 e o transfondo é 5045, azul 4065. Correto, portão 08, chama pronto para o espectacionamento azul 4065. Chamará para o curso acionamento. Salvador, uma boa tarde, passarelo 2231 na traçare. Passarelo 2231, identifique, mantém nível 70 na proa de TAP, chame da de descida. Identificou, 170 e TAP, passarelo ideal 2231. Controle Salvador, boa tarde, gol 075, atinge, mantém 80. Mantém 80, gol no 075, acione identificação. Passarelo 2231. Como trata a sua direita, 737-800, com 8 milhas de separação, no mesmo perfil de chegada. Ele vai livrar o seu nível em descida. Gente, está no ideal de descida, passarei 2231. Voo no 075, prossiga a descida ao 050 na chegada Mari. 050 na Mari, 075. 2231, sua velocidade? Está mantendo agora 210 nós. Permanece mantendo 210 nós, sua descida até o 060, 2231. Agora eu estou com 210 nós. Se houver necessidade, acelera para poder parar. Ok, ciente. O 075 está cruzando o nível do trapo à sua esquerda, separado em 8 milhas. É um Alfa Tango 72 no nível 170. Ciente, 075. Boa tarde, táxi lento via Alfa, mantém a posição antes do táxi de Juliette aguardando para ingresso. Ok, táxi lento via Alfa, mantém a posição de Juliette, ah, mesmo procedimento em Veracruz. Mantenha 1 no meu pé, condições visuais, frequência livre. 19, complete alternate and accuracy 0330. Alternativa 251. 3325251, boa tarde. Vale. 1-1-0, hold point tower 118.95 and Q1H1016. 1016, request for taxi April, change out from hold short 1810, contact the tower 118.954. Sultan 3217, após a passagem da aeronave da Avianca, ingresso a Juliette 1-0 ao portão. Após passagem da aeronave da Avianca, Juliette, posição 1-0, está 3219. Controle, boa tarde, Chinela 327. Chinela 327, contato radar. Sobe, mantém o nível 240, serviço de vigilância. 24, solicita nível final 22, possível. 22, autorizado. 22, 62, 327. Quando tiver condições, o 5729 pode voar externo, senhor? Autorizado. Autorizaria, autorizaria da presente Leda para o 6327. Oi, Leda, 6327. Leda, obrigado. Voo no 075 sobre o vetor radar, voo e proa 050 para o log. Esquerda 050 para o log. Voo no 075, qual a sua velocidade? 290. Entende? Tá, visual com Salvador, 5729, não, é direto, se quiser pode chamar todos. Gente, contato com referência, chame torre 1895, WebJet 5729. 1895, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Passarei 2231, vetor radar sequenciamento, mantém a proa 050, limitado lock. 050, limite lock, 2231. Salvador, uma bota 3155 na saída da Elcio, cruza, passa bem 300. Só 3155, contato radar, na decolagem, sobe o nível de voo 340, tem que ser vigilante. 340, 3155, poderia voar direto da Elcio? Voe da Elcio. Obrigado. Voo 755, boa tarde. Sonho de identificação, chegada bom, se desse mantenha 4 mil pés, ajuste no 096. Voo no 075, livre descida 3 mil pés, ajuste no 096. 3.016 no 075. Passagem do 2231, desce mantém 4 mil pés, o ajuste no 096. 4 mil com 096, 2.23 no passarela. No 075? Você 10 graus à direita para final. 10 à direita, 060. Tsunami 327, voo Ilhéus. Ilhéus, 327. Passaredo 2231, 10 graus à direita para o lock. 10 graus à direita para o lock, 2231. Passo de estacionamento azul 4065 para o 08. Sente, o azul 4068, só um instantinho para iniciar no 08. Devido à aeronave em direção agora no pro gate, no pátio principal, só um instantinho, me escuta, por gentileza. Continuando a sua escuta, agora. Afirmativo, autorizado Aracaju, nível 150. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5037 no transponder, o trip 5627. Autorizado 150, Aracaju, da 10, esquerda, Puca, Jamo, área 08, 5037, trip 5627. Correto, parte 3, chama pronto, pushback, acionamento, trip 5627. Papapá, Mike, Eco Delta, boa tarde, informação em curso a November. Confirma, foi feito alguma DLA pro plano? O último plano que eu tenho acabou de vencer, das 1800. Ah, um Charlie 150 e um Charlie 208, a 1 no meu pé, os dois. Controle 075, pode para 2000? 2 mil pés, autorizada final no 075. Autorizado, responsabilizado, 075. Passaredo 2231, 3 mil pés, autorizado a interceptar o lock. 3 mil pés, autorizado a interceptar o lock, 2231, passaredo. Xanema 327, chamo Centro Recife, frequência no 325. Alternativa 251. 1325, 251, obrigado. Objeto 5729 vai manter a posição antes do ataque seu Juliette, aguardando a aeronave da Avianca realizar um... Pode prosseguir agora, via Juliette até a posição 02, do objeto 5729. 02, 5729. O azul 4065, na escuta. Para a Petrolina, saiu prevista por Zulu 20. Azul 4065 no 8, está livre para o inspecionamento, reporta táxi. 065 para o puxa acionamento, pode escutar para o táxi. Confirma a aeronave solicitando o perfil da saída? É o Oceaner 6314 para Petrolina. Passo, meu velho. 6314. Novo copo, viado. São 3145, pronto, copo. Autorizado Galeão, nível 380, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8 e aciona 5061 no transponder. Obrigado, Galeão, 380, decola 10 com curva direita. Oeste, portão 4, chama pronto para o inspecionamento, portão 3145. Mike Eco Delta, pronto, copy. Autorizado o Manati, o nome pés, decolagem da 17, curva direita via corredor axé. Controle em 120, decimal 8, a torre em 118, decimal 95 e aciona o padrão 0125. Correto, já possui PAB? 02 no POB, no parte 4, acionamento táxi de decolagem agora com a torre em 118, decimal 95, ajuste no 0 no meio, um bom voo. Parede 2231, 2000 pés, autorizado a final no 0. Autorizado a descer para 2000 e o final da 1 no 0, vai estar estabilizado 2031. Aguarde. Como é o Oscar, direto à rotatória. Obrigado, meu amigo. On airboat departure. 6321, climb to flight level 320, rate of descent. Climbing 320, ocean 6321. Alfa e LS, 2231, passada. Passada 2231, no complexo final, chame torre 118, decimal 95. 118, grato, boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. O ajuste no 016, um bom voo. E a parte Índio Alfa, chamar a torre 118, decimal 95, no ponto 0, do quaderno. Madame Andrés, 21, na escuta. Prossiga. Confirma a última vez. Confia com a receita? 5x5, 6321. Chamou o Xaname 321? Eu não. Ok. Salvador, boa tarde, Gono 075, taxi Alfa. Gono 075, boa tarde, taxi AV Alfa, Juliette 07 ao portão. Alfa, Juliette, portão 7, 07. Gono 075, boa tarde, obrigado. Tarde.